Aquele sentimento, cadê aquele brilho do teu olhar? Não deixe que o tempo apague a nossa história, porque ainda é tempo pra recomeçar. Coral